Quando o avisto, ele já está diante de mim. Está tão surpreso quanto eu. Estamos a 2 metros um do outro. Não há escapatória possível, nem para ele, nem para mim. Ele me mostra os dentes. Deve ser medo. Também tenho medo, mas sem poder fugir, eu o imito. Mostro a ele meus dentes. Tudo se passa muito rápido em seguida. Colidimos. Ele me derruba, minhas mãos estão nos pelos dele, ele morde meu rosto. Depois a cabeça, sinto meus ossos estalando, penso comigo mesma, estou morrendo, mas eu não morro. Estou plenamente consciente. Ele me solta e pega minha perna. Aproveito para sacar minha piqueta, que ficou na minha correia desde a descida do glacial, logo ali atrás. Bato nele com isso. Não sei onde acerto, pois estou com os olhos fechados. Sou apenas sensação. Ele cede. Abro os olhos. Vejo-o fugindo, ao longe, correndo, mancando. Vejo o sangue na minha arma improvisada. E fico ali, alucinada e ensanguentada, me perguntando se vou viver. Mas eu vivo. Estou mais lúcida que nunca. Meu cérebro roda a mil por hora. Penso: se eu sair dessa, será uma outra vida.